O tema a ser colocado aqui hoje é um pouco complicado, porque é a paciência. Cada um de nós tem uma concepção sobre paciência. Não é bem assim sermos pacientes, porque o ato de ter paciência é ser paciente. Mas será que nós somos realmente pacientes? Nós temos paciência? Cada um tem uma concepção de ser paciente ou não. Será que nós somos pacientes no trânsito? Bom, eu não sou. Deixamos bem claro que quem está aqui no lado de cá, dessa coisa aqui, são seres humanos, somos todos iguais. E que nós temos os mesmos defeitos, as mesmas invirtudes. Enfim, somos todos iguais àqueles que estão no lado de cá. Então, ser paciente não é a questão de saber esperar. Porque muitas pessoas, elas estão esperando, digamos, numa fila do INPS ou na fila da lotérica, estão esperando na fila bancária, estão esperando em qualquer lugar que seja. Aparentemente, elas estão pacientes. Mas se nós pudéssemos olhar em seus interiores, elas estão se comendo de raiva porque elas estão tendo que esperar. E elas não têm paciência de esperar. Elas não, nós, todos nós. Eu me lembro que nós tínhamos um grupo de estudos há uns 6 anos atrás, que não é o mesmo que tem agora aqui. Então tinha um colega nosso, um companheiro que agora é instrutor, ele disse que ele estava passando por um problema muito sério de não ter paciência. Ele não tinha paciência com a família, ele não tinha paciência com o trabalho, ele não tinha paciência, às vezes, com as pessoas. Então, ele começou a rezar, a orar, a pedir para que Deus, que Jesus, nosso Mestre Maior, desse paciência a ele. Mas a paciência, ela não vem assim, gente. A paciência, ela vem através de provas. Através de provas. Ele disse que assim, que depois que ele começou a orar para que ele pudesse ser mais paciente, que ele pudesse ter mais paciência, as provas começaram a vir em dobro. Por quê? Como é que nós vamos desenvolver a paciência se nós não temos provas que vai fazer com que nós desenvolvamos essa paciência? Se nós não temos uma prova dentro da família, se nós não temos uma prova, digo eu, é uma certa dificuldade com alguém no nosso trabalho. Se nós não temos uma aprovação dentro de uma comunidade, ou com um vizinho que nos incomoda, ou com alguém do bairro, ou com alguém, bom, uma política. Quem é que não está desenvolvendo agora a paciência? Com o atual quadro político, e eu dizia dos políticos, digamos aqui do Brasil. Ora, nós estamos desenvolvendo a virtude da paciência. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada para mudar isso, a não ser que seja entrar na área da política. Então, não é o nosso objetivo aqui. Mas a paciência, ela só vem com as provas. Para nós desenvolvermos o ato de ser paciente. Só que existe um contraponto, um contrassenso, de que hoje as coisas estão cada vez mais rápidas, gente. Como é que nós vamos desenvolver a paciência? Antigamente existia o tal de telegrama, depois o fonograma, depois veio o telefone, depois veio o telex. Depois veio o celular, aqueles mais antigos que demoravam um monte para fazer uma ligação. Olha agora os celulares, a rapidez com que um celular te dá uma notícia ou te fornece alguma informação. Nós estamos desenvolvendo a virtude da paciência com essas novas tecnologias? É muito difícil. É muito difícil. Eu tinha meu filho lá que trabalha comigo, ele dizia assim, meu celular está muito lento. Aí ele comprou outro, mais rápido. Porque ele não tinha paciência de esperar com que viesse. Tá? Os carros, e antigamente andavam até 80, 90, 100 por hora. Hoje tem carros que andam até 200, 220, 230 por hora. As pessoas têm paciência? No trânsito. No trânsito, temos paciência? Muito pouco. Eu sou um que não tenho. Tem dias que eu tenho, tem dias que eu não tenho. Com a nossa família, temos paciência? Eu digo que uma vez eu era menos paciente. Agora eu talvez tenha desenvolvido um pouquinho mais de paciência. Para com meus filhos, para com minha mulher. Por quê? Porque a gente estuda, porque a gente está, de repente, digamos, ligado a uma outra filosofia de vida e que a gente é obrigado, às vezes, ser paciente. Sob a pena de sermos taxados de hipócritas. Taxados de hipócritas. De dizer assim, tu vai na casa espírita, para quê? Eu venho aqui na frente, para quê? Para aprender um sentimento, para aprender uma qualidade. Eu li uma vez um livro do André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier, através de André Luiz, autor espiritual. Que às vezes, muitas pessoas demoram 4, 5 encarnações, ou até mais, para adquirirem uma virtude, digamos a virtude da paciência. Como nós estamos num mundo de provas e expiações, é normal que nós não tenhamos totalmente a paciência necessária para convivermos de forma harmônica com as outras pessoas que nos rodeiam, com os nossos familiares, com nossos amigos. Mas nós estamos numa fase de transição aonde nós estamos adentrando, num mundo de regeneração, que não permite a impaciência, que não permite a não paciência, que não permite a vingança, que não permite o ódio, que não permite a desonestidade. Quanto tempo será que vai demorar ainda para que nós mudemos nossa maneira de ser? Quanto tempo vai demorar ainda para que nós aceitemos as intuições de nossos guias, de nossos anjos guardiões, que são extremamente pacientes, porque para eles nos aguentarem, para eles nos aturarem, eles têm que ser realmente muito pacientes. Eles têm que ser realmente pacientes demais, porque nós somos teimosos. Nós temos uma teimosia à flor da pele. Todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão ali, aqueles que estão lá dentro no grupo, aqueles que vêm no grupo do estudo, são todos muito teimosos. São as diferenças. E todos nós temos que aceitar as diferenças. Aquele que não aceita a diferença, as diferenças, ele é menos paciente ainda. Tem menos paciência ainda. Porque uma ele está sendo preconceituoso. E a pessoa preconceituosa é extremamente impaciente. Por quê? Porque ela não concorda com certas coisas que simplesmente ela acha que está errado. É aquilo que se chama de preconceito. É o preconceito racial, é o preconceito religioso, é o preconceito sexual, é o preconceito político, é o preconceito de todas as formas possíveis. E isso existe. Que ninguém aqui me diga que eu não tenho preconceito nenhum. Eu duvido que quem esteja aqui dentro não tenha um preconceito. Estamos sendo pacientes? Estamos sendo pacientes? Se nós temos um preconceito sequer, só um, eu duvido que alguém aqui não tenha nenhum preconceito. Todos nós temos um preconceito, ou dois, ou três, ou quatro. Então fique aqui, estou estourando o tempo, fique aqui uma proposta de reflexão para que quando a gente deita de noite e coloca a cabeça no travesseiro, que a gente consiga pensar no dia que passou e se lembre se naquele dia que passou eu fui paciente, eu fui paciencioso, eu tive paciência. No peso da balança, eu fui mais paciente ou menos paciente? Será como é que eu fui esse dia que passou? Bom, vá. Lá eu não tive paciência naquele lugar lá. Eu não tive no outro. Não tive no outro. Já estourei com aquela pessoa lá porque não fui paciente. Bom, a balança ficou assim, ó. Aí vamos fazer o seguinte, vamos orar um pouquinho. Vamos rezar um pouquinho para que Jesus, nosso Mestre, no dia seguinte nos ajude, através dos nossos anjos guardiões, dos nossos guias, a sermos mais pacientes. Isso é o Espiritismo. Isso é a filosofia espírita. Muito obrigado.